via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera transferência. Passarelo 2227. Gol no 435, autorizado para Ilhéus, um plano Yankee, nível 200, até o bloqueio de Ilhéus, após coordenar com o controle Ilhéus, a mudança de regras para visual, descendo para 145, conforme plano de voo. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponder 5 0 no 4, saída da El Leda Ilhéus. Bom, é a Tchamp, vamos fechar. Obrigado. Romeu Bravo Oscar, autorizado para o voo local, decolando da pista 107, guarda de copo. Prossiga. Autorização Guarulhos, por gentileza, 380. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pesulu 21, trive direto com a Patiar Lima. Decola da 190, curva direita. Saída Arbor, Elefa, Sagaz. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponder 5003. 2.000, vista para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, reposta estabilizada LS. 2.000, ajuste no 0 no 5, botará o ILS, 2.000. 1.935, 186, 5.003. É o Goma 93. Correto, chama o transacional. Chamarei. Confirme pro solo. Passaredo. Não entendi. Perdi contato visual, a última autorização foi para taxiar via parte 1, Índia, ponto de espera, pistão no 0. Passaredo 2227, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Salve Salvador, 6225 para Brasília, 340, em direção a Matão Lima, falando para fora. 6225, Brasília, 320 tem autorizado, via Pesulu, 1 no 0. A saída Momo Código Nitza. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5 0 no 3. Eu estou confirmando Upper Whisky 10, né? Aqui tem Nitza, Cuido, Upper Whisky 1 no 0, Fox Romeo Mike, após direto. Ok, aqui na pista, então, Brasília 320, decolando na Momo Código Nitza. Após tudo, a previsão a 0, Formosa, controle 1935, torre 196, transponder 5093, 6225. Correto, chamo pronto para acionamento. Toma lá. Toma, 9, 2, 3, por isso que é o 7, né? Pronto, Aguarde. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Voo local com... É com toque arremetida ou procedimento em Aracaju? Voo sobrevoo. Então, voo local com toque arremetida e procedimento em Aracaju após regresso para Salvador. Conforme rota do plano de voo e níveis apresentados. Decola da 1-0, curva... Corrijo. Decola da 1-7, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1-9.35, torre 1-8.6, transponda 5021. E o nível 2-0-0. Chame a torre do acionamento de táxi. POB? 300. Para pushback acionamento, bola 923. No 923, portão 07. Autorizado, chame o tanto táxi. Chamarei 923. Chame torre 1-8, deixa uma meia dúzia. 1-8, deixa uma meia dúzia. Azul 4039, Campinas, da Alpes Voo 16, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bride. Controle 1-9.35, torre 1-8.6, transponda 5006. Estimação, cheque de pouso, autorizado pouso pistão no 0, vento 1-0 graus, 1-9. Autorizado pouso, 52.000, já é travado. Minha torre 5006 no transponder azul 4039. Correto, chame o tanto para chamar. Chamar a próxima vez. Alô, 1435, ponto de acionamento, 1-4-3-5, autorizado Brasília, nível 340, Apesulo 1-7, Apino. Decola da pista 1-0, curva direita. A saída será Arbor, Elefa, Ofito. Controle 1-9.35, torre 1-8.6, transponde 5020. Responda 5020. Chame pronto para acionamento, protegimento correto. Previsão para? O senhor tinha me chamado antes? Ah, tudo bem. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Pesulo 1-0, SMAP, após direto Lúvito, após direto Bravo, Bravo, Bravo Charlie, conforme rota do plano. Decola da pista 1-0. Com curva direita, saída da El, Leda, Bride, controle 1-9.35, torre 1-8.6, transponda 5575. Oxanés 6211. É o número 3. Aguarde autorização de pushback e acionamento. Portão, seu portão é 04. Gente, é o número 4. Aguarde autorização. Para o táxi, Golo 923 com 173 a bordo. Galeão, 3 horas e 30. Autorizado táxi, ponto de espera no zero, via Pati 1 em Índia, no ponto de espera transferência, voo no 923. Pati 1 em Índia, lá chama a torre, voo 1923. Voo 219, voo 5822. Voo meu, Bravo Oscar, autorizado táxi, reposto para ingresso 97. 4357. 5-4 a bordo, 2 horas e 32, Aracaju. Autorizado táxi via Pati 1 em Índia, no ponto de espera, transferência número 2 para decolagem. Voo no 425. Pati 1 em Índia, frequentagem 6-1-4-3-5, pode ser. Salvador, Webjet 5-8-2-6, pousou de branco. Webjet 5-8-2-6, autorizado táxi. Até antes da Juliette, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde novas instruções para o ingresso. Não há necessidade de reportar quando chegar antes da Juliette. Eu tenho tráfegos para a saída do Pati 1 que impedem o seu acesso. Isso para 2 mil pés autorizado LF, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado. Autorizado o ingresso na 17, corte pronto para decolagem. Para pronto, Golo 923. Golo 923, autorizado a linha decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 09 nós. A linha decola da 10, Golo 923. NER 6221, assim que o Boeing 737 da Gol passar a sua retaguarda, está autorizado o pushback de acionamento, reportando o nosso lugar. Localizador fica por aqui, então fica na 63. Chame torre 118, esse é uma 62. 262. 039. Autorizado, reporte pronto para o táxi, será o número 3 para até o ponto de espera da 10. Tráfego número 1 no Chané, Pati 1. E após um Airbus 320 da Stan também no Pati 1. Paciente, o terceiro pós, então está ali de estacionamento, chamará para o táxi azul 403. Salvador Jumbo, bom dia, American 980. Bom dia, American 980. You are clear to Recife, flight level 390 via upper risk 58. After takeoff, runway 10, left turn, Puka and Caju transition, Alfa Romeo uniform. Approach control 109.35, tower 108.6, squawk code 5567. Roger, American 90 is clear to receive Bay, upper whiskey 58, Puka departure, left turn. And we'd like to request flight level 350 as a final, and departure frequency 119.35, squawk 5567, American 90. Greenback was correct. Are you change and request flight level 350 with receive center? Okay, we will request 350 with receive base center, American 90. Standing by. Screen decolado aos 52, chame controle frequência 1 no 935. America 980-350 is clear. Hi, Roger, 350 final now. Thank you, sir. Not at all. Não entendi. Assim, consigo coordenar o nível do plano de voo para a vitória da bomba. Trip 5221. Ciente. Já tenho aqui autorizado nível 200 direto para conquista. A saída será Arbor. Após Arbor, direto conquista. Controle 199.35. Torre 198.6. Transponder 5025. Trip 5221. Autorizado 200 para a senhora da conquista. Temperatura 6 Arbor. Após Arbor, direto. Chamará o controle 1-1935, como 18612, e o tramo conta 5025-3521. Correto, chame pronto para acionar. Marinha, 5221. Estamos 7, vento 1-0 graus, 1-0. Papá Romeu, Índia November Alpha, bom dia. Voo local, visual, qual setor do voo? Voo local, corredor forte até 20 milhas, decola da 17 com curva esquerda, controle Salvador 199.35, torre 18.6, transponda 0171. POB? Salvador 19.35, tudo bem, protege a autorização agora. Autorizado, a linha de decolar, pista no zero. Gono 45, ali em Mantém. Salvador, muito bom dia, 3732, aproximação. LS 6311. Com 104 a bordo, autonomia de 4 horas alternando barulho. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão 0, Xané 62 ou no ONU. Funcionaram um ponto de espera, pastor. Obrigado, senhor. Salvador, bom dia, outra 6312. O Xané 6312. Livre táxi até o ponto de espera da. Até antes da Juliette. Desculpa, livre táxi em frente. Até antes da Juliette tem reporte para ingresso. 6312, aguarde autorização para ingresso. Vai estar aqui já, está aqui já. Azul 4039, portão 03. Autorizado, pushback acionamento, chame tanto para o táxi. 4039 já está acionado, eu aguardo o táxi efetivo na Teca. Na Teca, desculpa. É, livre táxi até a saída do PAC 3, inicialmente, Azul 4039. Já saiu do PAC, está bem, está Azul 4039. 663, assim que o Webjet estacionar no 03, está autorizado seu puxa acionamento. Livre ingresso, Web 5826, portão 03. Bom dia, Romeu Papatão, aguarde um instante para a cópia, Salvador, Salvador, qual a extensão de voo? Ok, ciente, aguarde um instante, o Romeu Papatão. Canem 2 no 1, mantém a posição. Será a posição, 62? 732, autorizado pouso, pista no zero, vento no 00 graus, 109. Pouso autorizado, 3732. Ruxa 6312, está livre ingresso no pátio 1 para a posição 08. 6312, livre ingresso no pátio 1, posição 08. 45, decolar 259, chame controle de frequência 1935. 935, Bolhão. Camarão, 439, na saída do pátio 3. 439, vai manter a posição na saída do, 4, do pátio 3, ok? Uno no 8612, a 63 no 1. Copassa 3000 da Al. O meu Bravo Oscar, está autorizado a dizer isso. 435, contato radar, suba para nível 200, saída Dial. 200 Dial, agora no 435. Papatango Romeu, Papatango na escuta, para cópia. Romeu Papatango, está autorizado voo local, Salvador, Salvador, pelo corredor forte até 20 milhas e a 1 do pé. Decola da 17 com curva à esquerda para o corredor forte, transponder é 0141, o controle é 119.35, potente. Charlie, Charlie, November Tango, go ahead. Controle em 119.35 e após a decolagem do 7, a curva é à esquerda para o corredor forte, ok? Position. Perto, Romeu Papatango com dois a bordo, chame a torre 18.6 para acionamento, táxi de decolagem e o QNH 1015. Livre pouso na 10-110 com 9.63, obrigado. 3, bom dia, tá 3732, táxi lento via Alfa e aguarda o instante antes da Juliette. Táxi lento via Alfa e aguarda o instante antes da Juliette. 545-1215, Alfa, Vitor Juliette, perdão, qual a intenção de voo? Salvador, Salvador, qual o setor? Só um minutinho para a cópia, o Alfa Vitor Juliette. Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Papá Otávio. 3304, aguarde, ok? Tem um aeronave da Azul puxada, perdão, taxiando na saída do pátio 3. Aguarde mais um instante, tá? 3304. Ok, muito obrigado. Proceda para o Salvador Hotel. Está Romeu Papatango, a instrução foi para a torre, ok? 118.6, para acionamento. Airbus 320, autorizado a alinhar e manter. American 90 is ready to taxi. American 90 is slowly taxi up to the 18 of gate number 6, ok? Roger, taxi slowly a beam and hold a beam, gate 6, American 90. Para o taxi do 3663, 174, 1340, ganhou. Então, 3663, está livre o táxi à sua direita, no ponto de espera a torre 18.6, o QNH 10, 15. 1563, American, perdão, o azul 4039, vai seguir a aeronave da TAM, ingresso no pátio 1. Após Índia, para o ponto de espera da 10, quando pronta a torre 18.6. Tucker 980, you follow the Azul jet crossing the main apron after India and Alpha to holding point runway 10. When ready, call tower 22.60. Have a nice flight tonight. Good day, American 980. Roger, American 980, we see Azul. We'll follow Azul, maintain ramp until India, then Alpha, holding point runway 10, tower 118.6. O senhor vai observar a aeronave da American, é o último que vai sair do pátio após ingresso via Juliette para o portão 02. Entra, observando a American, segue para o 02 após. Portão 3304, está livre acionamento na posição, aguardando um instante para o pushback. Salvador, 3259, informação Lima. 3859, bom dia para Curitiba, aguarde um instante, 380 para Copa. Muito bom dia, aguardando, 3859. Solo Salvador, chama 6319, está livrou na Chescoça. Bom dia, 6319, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6319. Salve, chama 6225 para o Pistec, chamamento no posição 1. 6225, aguarde expectativa de 5 minutos para o puxo aqui, aguarde instante. Salvador, Andes, 6205. Jané 6211, decolado a 05, chame controle de frequência 11935. 1935, boa. Salvador, Andes 6205, good morning. Andes 6205, please stand by to copy to clearance flight level 340 to Ezeiza. Stand by for my clearance to Ezeiza. Autorizado TAX, reporte pronto para decolagem. Papatango, ratificando, reporte para ingresso no 7. Alfa Vitor Juliette, autorizado voo local, Salvador, Salvador, 1 mil pés, pelo corredor forte, afastando-se até 20 milhas. Decola da 17 com curva esquerda para o forte. O transponder é o 0151, o controle 1935. Contente. Mantenha a posição azul com a 0.9. Juliette, correto, com dois a bordo, chame a torre 18.6 para o acionamento do táxi, bom voo e até o regresso. A pista 1.0, vento 1.00 graus, 1.09. Siga. Então 3859, autorizado para Curitiba, nível de voo 380, pela Upper Zulu 44, até Sorocaba, após Upper Alpha 310. Decola da 10 com curva direita, subida da El, seguida para Leda e Eudes. O transponder é 5023 e o controle em 119.35. Contente. Curitiba, autorizado nível 380, Upper Zulu 44, Sorocaba, superior a Alfa 310. Saída da El, Leda. Decola da 10, curva direita, transponder 5023, controle 1935, 3859. 3859, correto, cotejamento, apenas confirmando o nível solicitado é mesmo 38? Se já puder coordenar o nível 340. Ok, então será recoordenado 340, aguarde só um minuto a confirmação do centro, ok?